Bate a foto X, vem fotografar. Nós aqui, mó esnoba, carro e roupa, tem diploma, mulher tem grana e celular. Tintinho, mesmo boy de mil anos atrás. Êxtase doida, festa de arrombar. Overdose enlouquece a mãe, filha doente, internar. Cabeças influentes, traficou, dá dinheiro. Só um revólver, um bom chamego. Preocupação existe no Brasil, fome mais frio. Greve, ferve, pro. Meu patrão me despediu, o que me instigou sem mó proposta. Tá, não nasci pra roubar, vou me equilibrar. São Paulo é cruel, tá tudo no corpo, manca, deve eu não enquadro. Não vou pra jaula sem dever, cala a boca, é foda, Deus tá vendo. Ando protegida, pai, a fé comigo, vai e voltou. Rei de Toyota, Elita, de armadura, capa, quer meter medo, intimidade, japonês. Jeep, moto, blitz, combatendo, mayday. Sigo pelo beco, tira, segue, estressei. Copo de água, suco, antibiótico, um mês. Médico, surfista, me medica. Terror nos abraçou, pó, jeans e top, nariz. Compete com chá, o mato perde feio. Me esforço, pai do céu, Deus é fiel, não é papel. A igreja quer cobrar, rezo por mim e mais paz. Reiquecer as custas da população, granada, explode. Escola era pra que se acovardar. Periferia, reação, sempre abalo. Rap diz, na contramão da classe, a estrela. Formigueiro avassalador, rolo compressor, ratatá, aniquilador. Aproximação armada, de noite emboscada, papagaio, algo te acontece, um, dois, três. Acontecimentos por aqui, me permaneci, rezei como eu nunca fiz. Casa verde alta quer versar, mulher moderna, mulher moderna, mulher moderna. Liberte toda essa mágoa que existe em você. O amor controlando, o que devemos fazer? Esse sargento, me deixa andar. Sargento, me deixa andar. Balão colorido, universo sonhador, me carregou pro céu, mas não me deu com o céu. Muito louco é meu visu, Jesus por um minuto, acelerou sem fé, ficou confuso. Os treinamentos não foi muito bem, aguentei burguês, né, que é cortês, cansado disso, reparei. Nenhum pipoca vive, permite, ninguém apresentou o lado triste. Dois planetas se chocando, espaço, disputando espaço, que errou, na quebrou, quanto ti, bico sujo é o fim, o universo se ofende, homens que não aprende. Mil volts pra equilibrar não dá, gosta de humilhar, de mim não vai se aproximar. Dramático, suburbano é pitbull, bulldogs pra combater qualquer apuro. Depoimentos do barracão, admiração, meu chão, minha cidade. Em curto, maldade, milhares existe. Rap, formação, cultivado, mal não vive. Liberte toda essa mágoa que existe em você. O amor controlando, o que devemos fazer? Sargento, me deixa andar. Sargento, me deixa andar.